Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Hora Zero aqui na sua rádio Interweb. Hoje é segunda-feira. Estamos a dar início a mais uma semana e hoje abrimos a 24 de janeiro de 2011. Ele já se ontem conheceu-se nesta mesma madrugada o novo presidente de Portugal. É inevitável falar disto. Confesso-lhe, enquanto cidadão, o meu sincero agrado pela reeleição do nosso presidente. Queria manifestar esta opinião consigo, até para falar do mundo atual de uma forma descontraída. Diariamente trago-lhe o nosso resumo de imprensa na Rádio à Tarde, sempre com alguma pressa, sempre com alguma energia, sempre às vezes com um ponto de vista mais crítico e não tanto favorável até. Mas hoje quis abrir o programa assim. Aliás, abrir o programa, que é como quem diz, não é? Já acabamos de ouvir Jennifer Rush com The Power of Love, A Força do Amor, e é com essa força que eu quero que o ouvinte entre durante a semana. The Power of Love, o tema de Jennifer Rush, a abrir a 151ª edição da Hora Zero. Vamos agora ficar com Wherever, tema de Paul Young. E ainda um outro tema que dá pelo nome de If You're Looking Far Away. Uma música muito, muito bonita aqui que vamos ouvir nesta edição da Hora Zero. Ainda para ouvir do Spandau Ballet, Through. Uma música também muito bonita que já há algum tempo que não tocava aqui na Hora Zero, há coisa de talvez 3 meses, 2 meses que não tocava aqui. Por fim, Shakespeare Sisters trazem-nos Stay With Me. São as 4 propostas musicais que tenho para vocês nesta noite de segunda-feira. As primeiras 4 propostas aqui na sua Hora Zero. That's my home. love is fading, baby. I can see it in your eyes. Kisses taste the same, but it's just a sweet disguise. Ain't that just like you to worry about me? But we promise to be honest with each other for all eternity. And if you're looking for a way out, I won't stand in your way. But if you're looking for a way out, don't look. So true,

go anywhere with you. Just wrap me up in chains. But if you try to go alone, don't think I'll understand. E depois destas quatro belíssimas melodias, vamos agora ficar com mais quatro temas nesta edição do Hora Zero. Os Calling the Gang trazem-nos um tema que dá pelo nome de Joanna. Ainda para ouvir os Alphaville com Forever Young. Logo depois, Procol Harum com A White. A White. E para finalizar, os Drive, ou melhor dizendo, os Cars com Drive. Estas são as minhas próximas 4 propostas para a sua noite de segunda-feira, em que espero que, sinceramente, tenha tido um ótimo fim de semana, que mesmo a coisa mais simples lhe tenha corrido bem, nem que seja a vitória do seu clube do coração, nem que seja o facto do seu filho ter acordado esta manhã de domingo bem disposto, quando habitualmente costuma acordar tarde e aborrecido, não é? Por ter de acordar. Quem sabe esta manhã tenha acordado mais cedo, com outra disposição, e que isso o tenha agradavelmente surpreendido. Sabe que, apesar de não ser pai, era uma coisa que eu gostava muito e, portanto, imagino muitas vezes este acordar desses, por enquanto, imaginários filhos. Algumas das pessoas na vida têm a sorte de ter concretizado um sonho que eu ainda estou à espera. Aproveitem-no bem. Os filhos, tenho a certeza que são a melhor coisa do mundo. E vamos estimá-los. Eu sei que às vezes se portam mal. E dão-nos até motivos para nós nos desiludirmos com eles. Porque são pessoas como nós. É um trabalho diário. Mas não é disso que o Arazé trata hoje. Hoje trata da Power of Love. Vamos à música com os Colin the Gang, Joanna, a partir de agora. You're the one for me.

Nothing's wrong. Estou de volta, ouvintes, e inauguro agora um novo espaço na nossa Hora Zero. O espaço que agora lhe trago é um espaço de reflexão. Entendo que nem só a música nos ajuda a sermos mais hoje do que aquilo que fomos ontem. A cada dia que passa, mais me orgulho daquilo que sou. Das minhas vitórias, do empenho mesmo nas minhas derrotas. A cada dia que passa, orgulho-me mais de mim por ser quem sou. Por não ser aquilo que os outros gostam ou não gostam. Por ser aquilo que simplesmente me dá vontade de ser. Por chegar ao final do dia e ter a minha consciência tranquila. Reconheço que em muitas situações errei. Mas também sei que não tinha outra na altura de alternativa. Hoje agiria talvez de outra forma em situações em que estive menos bem ontem. Mas tenho a certeza que amanhã eu conseguirei agir ainda melhor do que aquilo que consigo hoje. Ou talvez não, mas pelo menos eu vou tentar. Sinceramente, acho que é isso que faz de mim este feliz, triste locutor de rádio. Porque, como vou falando no Escolhes Tu, Escolho Eu, como aqui mesmo consigo de quando em vez, também vou desabafando. Sou feliz. Porque sou eu. E muito sinceramente, acho que esta é a nossa grande fonte de felicidade. É a nossa maior riqueza. É sermos e admitirmos aquilo que somos. Não ficarmos ofendidos quando os outros nos criticam. Sermos capazes de absorver essa crítica e analisá-la, por muito absurda que às vezes pareça. Às vezes, de facto, não faz sentido. É alguém que nos quer deitar abaixo, que nos quer mal. Mas, noutros casos até, a crítica tão absurda, tão estapafúrdia, posso mesmo dizer, é, na verdade, um pedaço escondido daquilo que nós somos e não sabíamos. E que mal tenho admiti-lo. Aliás, mal tenho não admiti-lo. Até porque, se nós não admitimos algo, uma coisa é certa. Vamos continuar como estamos. E não seremos nunca capazes de melhorar. Seja quem é, ouvinte, não tenha qualquer receio nisso. E tudo o mal que descobrirem em si, tente sempre melhorar. Esse é o conselho que lhe dou para esta semana. Vamos agora ficar com 4 músicas. Madonna traz-nos The Power of Goodbye. Os Evanescence trazem-nos My Immortal. Celine Dion traz-nos Think Twice. E por fim ficamos com Chris Norman, um grande senhor da música. Espero que tenham gostado desta música de fundo que me acompanhou. Para os mais interessados, talvez até mais na música do que naquilo que acabei de lhe dizer, fica o nome: Dana Dragomir. Até já! Broken. Esteja bem, esteja com a Antena Web. Getting serious. baby, think twice. Baby, think twice. For the sake of our love, for the memory, for the fire and the faith that was you. Halfway down, but baby, this is serious. This is serious. Are you thinking about you or us? Don't say what you're about to say. Look back before you leave. Full of pride, baby, I know that you can't run and hide. You need love like I do. I hope you want me like I know I want you. Some hearts are diamonds, some hearts are stone. Some days you're tired of being alone. Some hearts are diamonds, some hearts are stone. It takes two lovers to be as one. Some hearts are diamonds, some hearts are stone. Some hearts are diamonds, some hearts are stone. Some days you're tired being alone. Some hearts are diamonds. E é assim, ouvintes, depois destas belíssimas melodias, que chegamos ao final da primeira parte. Era uma surpresa que eu tinha para vocês. A partir de hoje, todos os domingos, ou todas as segundas, eu deixo-vos uma reflexão para o resto da semana. Não é uma reflexão tirada da internet, não fui ao reflexõespraprogramasdarádio.com, nem muito menos o ajudem-me-a-pensar.info, nem muito menos o quero dizer qualquer coisa, mas não sei o que.net. Apenas deixei a minha mente fluir. Para ser sincero, não pensei no que ia dizer. Disse o que me veio à alma e aquilo que sei, que sinto, efetivamente. Mostrei-lhe um pouco de mim, mas isso já não é propriamente surpresa, não é? Ora bem, vamos fechar a primeira parte com a voz de alguém que, infelizmente e por motivos de saúde, já não está entre nós. Quer dizer, entre nós na rádio. Mas está sempre connosco. A Joana Santos. Vou brindar-vos com Restolho. Uma música que me é trazida precisamente por Joana Santos, um original de Mafalda Veiga. Logo depois vamos ficar com I Believe You Are an Angel, tema dos Blue System. Ainda para ouvir Here With Me, de Dido, e Love by Grace, de Lara Fabian. E é assim que chegamos ao final da primeira parte da nossa Hora Zero. Eu estou de volta daqui a pouco. Até já! Nos vemos todo triste e solitário a embolar a noite escura e fria e a perder-se no olhar da ventania. Que quente o som do velho campanário. Vemo o restolho, o peso de saudade. Esquecido é o tecido dominado, escondido entre as sombras do montado. Sem forças e sem cor e sem vontade. Vemos toda transpirada chuva nos campos que a ceifeira mutilou.

Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Standing there

Escolhes tu ou escolho eu? Um programa verdadeiramente fenomenal. 3 escolhas musicais, 3 respostas e o resultado? Uma vergonha. Estava a brincar. São 6 histórias de vida para contar. Escolhes tu ou escolho eu? Às terças-feiras. Às 18 horas. Na Antena Web. Olá, ouvintes. Bem-vindos à segunda parte da nossa Hora Zero. Estou de volta e para vos trazer agora mais 4 grandes músicas. Vamos abrir esta segunda parte com Back at One, tema de Brian McKnight. Depois, corrijam-me se estiver enganado, mas eu creio que Vanessa Wareham nunca passou aqui no canal da Antena Web. E não era zero. E no canal 2 da Veste também acho que não. Acho que é a primeira vez que passamos esta cantora, Vanessa Wareham, pelo menos na produção própria. Vamos ficar com Save the Best for Last, uma música bem calminha de uma voz serena no mínimo. Vanessa Williams. Ainda para ouvir também Still the One, de Shania Twain. E para finalizar, vamos ficar com um tema que eu creio que já não toca aqui há muito tempo também. Esta música serviu para homenagear Marilyn Monroe e mais tarde a Princesa Diana. Candle in the Wind, tema de Elton John. É desta forma que se abre a segunda parte da nossa Hora Zero. Espero que esteja por aí, calmo, sereno e pronto para enfrentar com garra mais uma semana de trabalho. Vamos à música. Brian McKnight com Back at One. Plain to see that you're the Someday they said

something more than sexual, more than just our Marilyn Monroe. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. Estamos de volta, já a caminhar para o final da nossa edição. Trago-vos agora mais 4 músicas antes da minha última intervenção. Vamos ficar com 4 musiquinhas que já são mais conhecidas, todos nós. A primeira música chama-se Who Wants to Live Forever e é dos Queen. É nessa mesma versão que vamos ouvir. Ainda para ouvir também Where Are You Now? Estou aqui, Britney Spears. Where Are You Now? É a pergunta que ela faz, eu estou a responder que estou aqui, não é? Na Antena Web. Eu e tanta gente que está aqui deste lado, não é? Deste lado não digo, mas deste lado, pronto. Portanto, estamos todos aqui a Britney Spears. Para cá será giro, um dia temos aqui a Britney Spears, ou no estúdio, ou aí com um ouvinte. Vamos lá ver se... Já que agora até há petições para tudo, vamos lá ver se a gente faz uma petição online a dizer que queremos a Britney Spears como ouvinte. Tenho a impressão que assim um lápis conseguimos 500 mil assinaturas. Parece-me que sim. Bom, agora mais a sério, não é? Vamos ficar com Britney Spears e Where Are You Now? Ainda That I Would Be Good, da cantora Alanis Morissette. E para finalizar trago-vos um tema que certamente vai gostar de recordar. Sempre que o amor me quiser. É a música de Lena D'Água. Vamos à música e daqui a pouco eu vou voltar para as despedidas. Até já!

Antena Web, uma porta para o mundo através da música. Even if I went bankrupt, Bom, ouvintes, é assim que chegamos ao final de mais um Era Zero. Já passamos até um pouco do tempo. Estou de volta amanhã, à mesma hora, meia-noite, para mais um Era Zero. Fique bem, tenha a continuação de uma ótima noite. Já a seguir, para quem quer reativar energias, Electric Nights. Fique bem, boa noite e até amanhã.